And all that I so wanna give you, it's only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. Miles and miles of empty space in between us. A telephone can't take the place of your smile. But hold out and do like I do. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Oh, I need. Hold out my Ultra. Isto sim é rádio. Dirty old hole in the side of the road for the man who cleans the streets. Open pop doors where the working class goes at night. On walls where the cats never crawl, for the grass along the top. Man, I was born there, I'm gonna walk right back. Across the fight town, it's a fight town, I'm coming home. I feel so lonely, I've been too long away. Across the fight town, it's a fight town, I'm coming home. I wish I'd never made up my mind to stray. Nobody owns all the dirty old clothes that are lying in the lane. Whistling loud, the 4:30 shift has gone. Hand lighting lamps along the way. Hurry me back there, I wish I'd never gone. Cost the fight town, it's a fight town, I'm coming home. I feel so lonely, I've been too long away. Cost the fight town. acho que vou resistir. Hora certa na outra, meio-dia 29, horário de Brasília, 11h29, horário do Nordeste. mais um clássico de Freddie Mercury e Companhia Bela, I Want to Break Free com Queen. Antes, Marina Lima, o chamado Splinter, Cost of Fine Town, Luiz Guedes e Thomas Roth, Ela Sabe Demais, Léo Sawyer, When I Need You e Nico Rezende com Natureza Viva. Agora, 12:33 pelo horário de Brasília, 11:33 pelo horário do Nordeste. A gente agora vai para o primeiro intervalo comercial e já já voltamos com Você Faz Parte da História, hoje especial relembrando os 45 anos que farão agora, dia 13, sexta-feira, meu Deus, sexta-feira 13, do ato institucional número 5, o ato que calou o Brasil durante muitos anos, até 1988, quando a censura acabou definitivamente. Nós já voltamos com o VHS aqui na Ultra Web Rádio, o penúltimo VHS do ano, porque semana que vem, dia 15 de dezembro, teremos uma edição especial de 4 horas com o Sandra de Bronze. É verdade, galera, o Sandra de Bronze, a nossa premiação dos talentos que se destacaram no ano de 2013. Eu estarei dando os nomes, o Diego Ramon já está com a lista quase pronta, e semana que vem, no nosso especial Season Finale, especial de Natal, Ano Novo, etc. Vamos ter a lista pra vocês. Agora, 12:35, VHS volta já já, 12:35, horário de Brasília, 11:35, horário do Nordeste. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Mundial de Vôlei de Praia. Amanhã começa a fase final com as melhores duplas de todo o mundo. Mundial de Vôlei de Praia. Ao vivo, direto de Ipanema. Amanhã, 10 da manhã. Oferecimento Papermate. Faça com o coração, faça com Papermate. E Perdigão, a marca que confia no que faz. Promoção Coque Tavares. Bolacha da Nacional. O que é Nacional? mágicos do mundo dão um show de ilusionismo e levitação nos Estados Unidos. Tudo é feito diante dos olhos da plateia, sem cortes ou truques de TV. No número mais incrível, eles fazem desaparecer um ônibus espacial da NASA de 80 toneladas. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Soda Limonada Fantástica. Sede é soda. Agora, pelo horário de Brasília, 12:39, pelo horário do Nordeste, 11:39. E nós já estamos de volta com o VHS deste domingo, o penúltimo VHS do ano. Agora vamos ao último Você Faz Parte da História, como o programa de semana que vem mais uma vez é especial. Vamos só ligar a nossa máquina do tempo ano que vem. E para fechar esta série, nesse ano de 2013, eu escolhi um fato que marcou a história do Brasil. Sexta-feira vai completar 45 anos. Um fato muito triste. Naquele dia 13 de dezembro de 1968, em Juiz de Fora, Assis Chateaubriand viria para a cidade inaugurar a praça que levava seu nome no bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora, claro, obviamente. Mas o que muitos não sabiam é que o Brasil ia se calar de vez. Naquele dia, estava implantado o ato institucional número 5. O jornal Última Hora, que é tradicionalmente revolucionário, etc, etc, já foi fechado várias vezes, defendeu Getúlio Vargas, foi um jornal durante sua história muito parcial, falou assim sobre o ato institucional número 5. O objetivo é manter revolução. O ministro Gomes Silva, da Justiça, anunciou às últimas horas de ontem, 13 de dezembro de 68, o ato institucional número 5, o chamado AI-5, baixado pelo presidente da República, assinado por todo o ministério após reunião do Conselho de Segurança Nacional. São as seguintes as principais contidas no documento, eu não vou poder ler na íntegra porque ele é muito longo, cujo objetivo anunciado é salvar a tal Revolução de Março de 1964. São mantidas as constituições federal e estaduais. Através do ato complementar, o presidente da República tem o poder de decretar o recesso do Congresso, que só voltará a funcionar quando convocado novamente pelo Poder Executivo. O presidente poderá decretar a intervenção em estados e municípios ou municípios. Fica restabelecido o poder presidencial de cassar mandatos e direitos políticos, demitir, remover ou aposentar funcionários públicos, autárquicos ou de empresas mistas. O presidente poderá decretar estado de sítio e determinar o confisco dos bens. Atualmente, o estado de sítio só é decretado com a ajuda do poder legislativo. Estão suspensas as garantias de habeas corpus para delitos políticos. O ato complementar número 38, baixado logo em seguida, decretou o recesso do Congresso por tempo indeterminado. Agora, a mesma nota pelo Jornal do Brasil. Governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. O governo, depois de uma expectativa de várias horas, baixou ontem à noite o ato institucional número 5 e, com base nele, o ato complementar número 38, que decreta o recesso do Congresso Nacional sem prazo determinado. Durante o dia e a noite de ontem, o povo manteve-se calmo e não houve corrida aos bancos, apesar das apreensões de alguns cidadãos que decidiram permanecer em seus escritórios ou nas ruas, à espera da palavra oficial do governo através de A Voz do Brasil, e deixaram de chegar ontem às suas casas. Houve grande movimentação ontem nos quartéis do Rio, onde continua rigoroso o regime de prontidão. Na Vila Militar, os caminhões estão em posição de deslocamento. A Polícia Federal tem 400 homens na Guanabara prontos para agir, e também estão totalmente mobilizadas a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil. Várias reuniões sucederam-se na área militar. O Ministério do Exército apresentou movimento em comum devido à presença dos comandantes das principais unidades aquarteladas no Rio. Ora, eles entravam... Essa letra é difícil de entender, vamos de novo. Ora, eles entravam no gabinete do ministro do Exército, ora no do comandante do primeiro Exército. Mas foi a reunião do presidente da República com o Conselho de Segurança Nacional que determinou a promulgação do ato institucional número 5. Como já dissemos, o ato teve o objetivo de tentar salvar a tal Revolução de 1964, que era assim chamado o início da ditadura militar, aquele golpe que derrubou o João Goulart e sua companhia Bela, e que começou um período de trevas que durou até 1985. Falamos que o ato institucional número 5 não só caçou habeas corpus a presos políticos tipo Juscelino, companhia Bela, como também fechou o Congresso e deu ao presidente poderes ilimitados. As consequências todos sabem. Foi assim o último Você Faz Parte da História de 2013. O quadro volta no nosso primeiro programa de 2014. E ainda bem que a gente está em um regime democrático, hein? Ao meio-dia 45, horário de Brasília, 11h45, horário do Nordeste, ou seja, faltam 15 para uma em Brasília e 15 para o meio-dia no Nordeste. Vamos continuar com a nossa programação musical. E olha, nós vamos começar, como eu falei, a gente vai prestar uma homenagem a John Lennon e Tom Jobim, falecidos nessa data há muitos anos atrás. Então começamos o bloco com Beatles e o primeiro sucesso oficial deles, Love Me Do. Você está no VHS, essa é a outra. Isto sim é rádio.

Isto sim é rádio. Sorrindo e acho lindo, lindo, poder, malícia de querer o mundo em suas mãos. Mas quem quiser ser líder só vale se tiver amor em cada ação. E eu prefiro estar amando, mesmo longe de você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sinto que tô te amando, mesmo longe de você. Na outra, 1:03 horário de Brasília, 12:03 horário do Nordeste. Smiling. Vocês não têm noção do quanto eu amo essa música. All Jarrow com Morning. Antes, Tadeu Matias, Sentimento Blue, uma das finalistas, não vou dizer finalistas, né? Mas participou do Festival dos Festivais. Menudo com Indianápolis. Também Engenheiros do Havaí, Seus Remorsos com Sopa de Letrinhas. Iluminados com Ivan Lins. E Beatles com Love Me Do. Pois bem, 1h08 horário de Brasília, 12h08 horário do Nordeste. Bom, esse 8 de dezembro marca o aniversário de uma pessoa muito importante na minha vida, que me ajudou muito nesses anos todos, a minha tia Arlete Acácio, conhecida como Tia Letinha, que vai receber agora a homenagem do Big Boy. Olha aí, caretas, hoje tem aniversário. Vamos cantar para aquele jovem ali de cueca vermelha. Parabéns pra você. É isso aí, Tia Letinha, muitas felicidades, tudo de bom, muita saúde, muita paz. E que você aproveite bem essa data porque você merece. E claro, abraço a todos que fazem aniversário também, por que não? Agora, 1h09 horário de Brasília, 12h09 horário do Nordeste. Eu aproveito para dizer que o familaaquatica.webnode.com já está no ar com a sua página oficial para a cobertura do Campeonato Brasileiro Sênior de Natação e do Open CBDA Correios de Natação, que vem aí daqui a uma semana. Terça que vem a gente está embarcando para Porto Alegre, quarta que vem começa a nossa cobertura, começa o torneio também, começa a nossa cobertura especial. Acesse familaaquatica.webnode.com e saiba de tudo o que aconteceu na natação. Daqui a pouco teremos uma matéria inédita sobre o Campeonato Paulista Juvenil de Natação. Intervalo agora e já voltamos com a primeira parte do Arquivo do Mor e o Jornal dos Jornais de 9 de dezembro de 1998. Há 15 anos atrás vai fazer amanhã. Nós já voltamos. Fique na outra. Vem, abre seu coração. Você é um de nós e traz sua emoção. Se você não se contenta com meias verdades, não perca o Aqui e Agora. Mais que um telejornal, uma arma do povo. Hoje, 6h15 da tarde. Atenção, viaje bem, viaje bacana. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Lave o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Céu azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, com quem gosta de voar. A partir, abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura, viajar. Viaje com a gente. Viaje bem. Motown Love Songs. In the two of us need to live no more. You are everything. Sucessos inesquecíveis em gravações originais. Motown Love Songs. A venda em LP e cassete. BMG Ariola SBT.

O Jornal dos Jornais errou em sua edição de ontem quando disse que o empresário José Michórdia planejava ter a maior criação de pênis do Brasil. Ah. Na verdade, ele planejava ter a maior criação de pôneis. Ah. Perdoe a nossa falha. Ai. Já acabou? Qual é a graça aí? Tá engraçado. Foi um aqui na hora de falar. Vai, Maurício, que coisa. Vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Vamos lá, locutor. Fala, rapaz. Eita, tem que esperar a produção acabar. Ah, que maravilha. Cara, amiga, mamãe, o seu filho anda muito levado da breca? Ele não para um minuto e já incendiou todos os carros do prédio? Que isso? Agora isso acabou. Compre hoje mesmo para ele as práticas e modernas balas calmantes. Olha que delícia. Balas calmantes. Exatamente. Como é que é o nome da bala? Diazepeta Xuxa Xoxa com ZYJ456. Ah! Rádio Globo, 1220. Sim. Um poderoso. Diazepeta o quê, companheiro? Diazepeta Xuxa Xoxa. Com ZYJ456. Exatamente. Tá certo. Um poderoso calmante que vai deixar o seu moleque parecendo um baiano depois de feijoada. Baiano depois de feijoada, tá? Diazepeta. Diazepeta. Sim. A bala calmante que sossega o seu capeta. E aí, que baixaria. Você pode comprar com o jogador Vampeta. Tá bom, falou, Roberto. Para com esse bolero, falou, Roberto. Migoras onde te ama. Pronto, vai, Maurício. Acabou. Babaz, e veja só que notícia incrível, Babaz, essa que eu descobri aqui, olha só. Quais? 6 funcionários de uma mina de carvão lá em Longjiao, na China, ficaram 26 dias soterrados, Babaz. 26 dias soterrados? A 300 metros de profundidade, Babaz. Que isso? E foram resgatados com vida, Babaz. Que loucura, pior, eles não tinham alimentos, Babaz, e pra sobreviver, comeram até os cintos e os sapatos de couro, Babaz. Paulo Roberto, os caras quase morrem, você fica brincando, Paulo Roberto. Que imagina só uma coisa dessa, Babaz. O quê? No almoço, refogado de cinto. Sim. À noite, botina ou molho pardo. Para! Olha, Babaz, os empregados da mina, Babaz, foram achados depois de quase um mês. E tava ficando já perigoso o negócio lá embaixo, sabe? Por que é perigoso? É que já tinha chinês lá com ideia de girico, querendo comer outras coisas. Não, Maurício, vamos mudar de assunto? Vamos então aqui saber como tá o movimento na rodoviária Novo Rio. Vamos ouvir no locutor da rodoviária, o Juarez Estrada. Ah, pimpão, pinholi, papapairu. Popone, bucom, pepino, papiri. Qual a graça, hein? Qual a graça, hein? Não, daqui a pouco com sono. Ah, tá com sono? É. Então tá bom, vai. A pepão, pinhole e papapeira. Ah. O pônei com o pepino para papiri, barueri e caraí. Que é isso, Paulo Roberto? Pum. Pum, né? Tá. Piraí, tá piriri e tá. Vai por aí. Tá, sim. E pampão com problema de infraestrutura no popão e a copa pra beira. Opa. Aham, opa. E vamos para o pipo, para o papuio, né? Para o pipo, hein? Para o pipo, para a boa. Obrigado. E tenha boa viagem. Você também, Jair. Obrigado. Canseira, vai, Maurício. Babaz, olha, um cálculo feito aqui pela empresa de consultoria Eurogroup constatou que os bancos perdem anualmente 12% dos seus clientes por causa do mau atendimento. É mesmo, Maurício? Olha, o que a empresa não constatou é que os bancos perdem, mas também ganham, né, Babaz? Como assim? Por exemplo, o cliente do banco A, revoltado com o atendimento, vai pro banco B. Uhum. Ao mesmo tempo, o cliente do banco B, revoltado com o atendimento, vai pro banco A. E lá e cá. Aí fica trocando, né, Babaz? Uhum. A empresa constatou que a principal queixa dos clientes é a fila, Babaz. A fila? Olha, as pessoas, segundo a empresa, passam mais tempo por mês nas filas do banco do que numa sessão de cinema. Loucura, hein, Maurício? Mas tem uma solução pra isso, né, Maurício? Qual? Passar filme no banco. E passar filme? Ah, Maurício, passar filme no banco? O Jornal dos Jornais. Passar filme no banco. Olha, essa foi uma das edições mais inspiradas da história do Jornal dos Jornais. Esses negócios chineses lá, os mineiros chineses que foram enterrados e acabaram comendo coisas, me lembraram uma certa história que aconteceu poucos anos depois lá no Chile, onde 33 mineiros acabaram soterrados. Cadê o filme disso? O Spielberg, Companhia Bela e esse papo do Vasco ter o seu dezembro negro, olha... tudo indica que vai se repetir hoje. A Ultra Web Rádio vai transmitir a última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo comando é Bahia e Fluminense, com a narração do Diego Ramon, e eu estarei nas reportagens. Mas tudo indica... Aliás, será que aquela torcedora maravilhosa de semana passada... Ai, ai, pena que ela tem namorado. E olha, Flávio, ela tem menos de 18. Segura tua onda. Será que ela vai estar lá? Pois bem, Bahia e Fluminense, Diego Ramon narra e eu estarei nas reportagens. Mas vamos acompanhar os jogos do Vasco da Gama, que vai tentar sair da sua zona de azar. O Brasileirão termina hoje e a emoção... Você vai ter aqui na Ultra com a Rede Esporte Brasil, a parceria Nota 10, que em 2014 volta bem melhor do que nunca. E agora mais músicas, Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha, um dos maiores gênios da música popular brasileira. Eu me lembro que em 2000, quando tinha aula de informática, nos minutos que a gente era liberado para acessar a já rápida internet do meu colégio, então, João 23, três amigos meus me viram, eles eram funkeiros e assim, Gonzaguinha, cara, por que você não acessa um site de funk? Bom, vamos lá. Gonzaguinha com grito de alerta, isso não interessa a vocês. 1h28 horário de Brasília, meio-dia 28 horário do Nordeste. Vai, Gonzaga. Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. E eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Ultra, isto sim é rádio. You temperament or moody side, the one you always try to hide from me. But I know when you have something on your mind, you've been trying to tell me for the longest time. And before you break my heart in two, there's something I've been trying to say to you. But the words get in the way. There's so much I want to say, but it's locked deep inside. And if you look in my eyes, we might fall. To say I love you, but the words got in the way. Your heart has always been an open door, but baby, I don't even know you anymore. And despite the fact it's hurting me, I know the time has come to set you free. But the words get in the way. There's so much I want to say, but it's locked deep inside. And if you look in my eyes, you might fall. Ele vem com a calma de um deus, os olhos de uma fera, os braços de um ateu. É tão bonito. O meu amor desmentirá, inventa verdades com as tintas de um grande pintor. Se alguém me diz que ele pode me ferir com sua vaidade, eu prefiro não saber, não acredito. O meu amor, imperfeito ou perfeito, fui eu quem quis assim. Haverá quem duvide dessa paixão sem limite. Quem foi que disse que paixão tem razões? O meu amor é apenas o maior e o mais bonito, e por que não infinito? E sou feliz, sou feliz, e sou feliz. E não importa mais nada. O meu amor, meu amor. Se alguém me diz que ele pode me ferir com sua vaidade, eu prefiro não saber. Não acredito. O meu amor imperfeito ou perfeito, fui eu quem quis assim. Haverá quem duvide dessa paixão sem limite. Quem foi que disse que paixão tem razões? O meu amor é apenas o maior, o mais bonito, por que não infinito? E sou feliz, sou feliz, e sou feliz, e não me importa mais nada. O meu amor, meu amor. Ultra, isto sim é rádio. Na mesma casa de tu que já não está. Triste despertar de no tenerte junto a mí, mirando una foto que es la voz de nuestro ayer. Recuerdo de una flor, de una plaza, de un querer y del amanecer del corazón. La plaza está sin ti, igual que yo sin tu amor, con un vacío frío de neblina otoñal, hastío de buscarte y pedirle al Señor que libre tu vivir de todo mal. La misma plaza, el mismo banco, que mientras pasa la estrella fugaz. La misma plaza, el mismo banco, las mismas ansias y tú que ya no estás. Juntos sin pensar que el adiós ha de llegar, la brisa de la plaza fue canción primaveral. Y el sol que nos miraba, nos vendrá a brillar, cubrir tan gran querer de eternidad. La plaza está sin ti, igual que yo sin tu amor, y en el mismo banco como entonces te esperé, ansioso de besarte y cansado de dolor, el llanto sin final te perdoné. La misma plaza, el mismo banco, y mientras pasa la estrella fugaz. La misma plaza, el mismo banco, las mismas danzas y tú que ya no estás. Juntos sin pensar que el adiós ha de llegar, la brisa de la plaza fue canción primaveral. Y el sol que nos miraba, nos vendraba al brillar, cubrir tan gran querer de eternidad. La plaza está sin ti, igual que yo sin tu amor, en el mismo banco como entonces te esperé, ansioso de besarte y cansado de dolor, y llanto sin final te perdoné. La misma plaza, el mismo banco, que mientras pasa la estrella fugaz. La misma plaza, el mismo banco, las mismas ansias de tú que ya no estás. La misma plaza, el mismo banco, que mientras pasa la estrella fugaz. La misma plaza, el mismo banco, las mismas ansias de tú que ya no estás. La misma plaza, el mismo banco, que mientras pasa. É razão, é rosa umbilical, Juquira, sal, criação, potira, flor, animal. Ele é nasci pra ti, meu lugar. Nação doente de Tupi, por isso vou me curar da algema dentro de mim. Por isso vou encontrar a gema dentro de mim. Cena mostrar o que há de pedra no chão, o que há de podre no ar. Criança em frente ao pilar, imaginando seu mar. O mastro imenso navio, a vela, o vento assobiou. É caravela, é alto mar, até de novo acordar. Pro que há de podre no chão, pro que há de pedra no ar. A tanta cena é sofrer, o ianto fala chorar, da ira pensa tremer. Fui companheira dos sós, fui protetora das leis, fui braço amigo de avós, até o rei perdoei. Hoje faminta sou ré, como um cachorro vadio, se arrasta inchado meu pé, por chãos de fogo e de frio. A sexta cena espera, no céu branqueia jaci, pata verdeja no mar. Vislumbre claro, missão, pede meu pai que luz, como se um trecho de chão se erguesse em asas azuis, dobrando a curva do céu, pra ver o meu sobre o mal, e o justo império de que chegasse ao mundo afinal. A cena sede é um saci, é dentro do ano 2000, no centro sol do Brasil. Aos sete dias do mês, de azul de leão, me deram vida vocês, dou vida hoje a expressão. Quero essa língua outra vez, quero esse palco e esse chão, brinca tupi português, dentro do meu coração, brinca. Agora na outra, 15 para as 2 horários de Brasília, 15 para 1 horário do Nordeste. I can't cover up my feelings in the name of love, or playing safe for a while that was easy. And if living for myself is what I'm guilty of, go on and sentence me, I'll still be free. It's my turn to see what I can see. I hope you'll understand. This time's just for me, because it's my turn. With no apologies, I've given up the truth to those I've tried to please. But now it's my turn. If I don't have answers, at least I know I'll take my share of chances. Ain't no use in holding on when nothing stays the same. So I'll let it rain, 'cause the rain ain't gonna hurt me. And I'll let you go, Dai, Rihanna Ross com It's My Turn, antes Taiguara, Sete Cenas de Mira. Aliás, essa é uma das faixas menos conhecidas da história do Taiguara, já que o CD em Mira, Tairipi, LP que ele ia lançar em 75, mas que acabou sendo pego pela ditadura, só foi lançado este ano. Wilson Simonal com a versão espanhol de A Praça. Aliás, uma curiosidade, a exclusividade da versão original que todos conhecem foi do Ronnie Von na época, mas o nosso querido Carlos Imperial disse: ninguém falou nada do Simonal gravar em espanhol. Acabou ficando isso. Maria Bethânia, Verdades e Mentiras, Gloria Estefan, World Get in the Way, e Luiz Gonzaga Júnior do Gonzaguinha com Grito de Alerta. Agora faltam 9 minutos para as 2 pelo horário de Brasília, 9 minutos para 1 horário do Nordeste. Não se esqueça, daqui a pouquinho, a partir das 4h30 da tarde, estamos chegando com a última rodada do Brasileirão. Quem será que vai escapar da zona do medo, hein? Quem vai para a Libertadores fazer companhia Cruzeiro e Grêmio? É difícil, hein? Também estão garantidos lá o Atlético Mineiro por ser campeão e o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Não percam, hein? Daqui a pouco, 4h30, a última rodada do Brasileirão aqui na Ultra e na Rede Esporte Brasil. Agora mais um intervalo e já voltamos com Milton Nascimento, Three Dog Night, 14 bits e muita coisa mais nesse penúltimo programa VHS de 2013. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Playoff semifinal do basquete americano NBA. Nesta quarta, direto dos Estados Unidos, a segunda partida entre Charlotte Hornets e New York Knicks. Exclusivo. Nesta quarta, 8h30 da noite. Basquete NBA, oferecimento Coca-Cola, emoção para valer. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Nike, o basquete na sua melhor forma. E Ford Hobby, é o maior charme. Sears tem o colchão, Sears tem a enceradeira, Sears tem a churrasqueira. Veja, camisa Sears de tergal, barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura, em várias cores. Esta semana na Sears, apenas 12.800. Use o seu crédito. Loja Sears. No Brasil, como em todo o mundo, jovens estão levando suas esperanças para um só destino: os Jogos Olímpicos. We'll be right back. Gouveia no LP Tutti Frutti, um grande sucesso. Num lançamento Opus Columbia. Programa Raul Gil traz Vini Belo Robinson. Neste sábado, 1 da tarde, programa Raul Gil. Pelo horário de Brasília, 4 minutos para as 2 da tarde. Pelo horário do Nordeste, 4 minutos para 1 da tarde. Voltamos com o VHS, lembrando que se você quiser saber de tudo o que acontece nas web rádios pelo Brasil e pelo mundo, acesse www.paineldawebradio.com.br, site que você encontra mais de 200 web rádios e sabe de tudo o que acontece no mundo do web rádio. Então não perca, www.paineldawebradio.com.br. E toda quinta-feira, às 8 da noite, aqui na Outra Web Rádio, você vai ficar ligado no Papo de Doido, o programa mais freak da internet brasileira, com os freaks debatendo coisas que aconteceram no dia a dia do mundo. Acesse ultrawebradio.blogspot.com toda quinta, 8 da noite, e ouça o Papo de Doido com os freaks do Pop Bola. E aliás, nesta quinta-feira vamos ter também a premiação do Freak do Ano de 2013. Eu não tenho a lista, mas o atual Freak, Diego Ramon, vai passar a faixa para quem? O favorito é o Saco de Risos, que ganhou em 2011. Durante a programação da Ultra você vai ficar sabendo muito mais. Agora tem um clássico da música popular brasileira, Maria Maria com Milton Nascimento. Faltam 2 para as 2 horário de Brasília, 2 para 1 horário do Nordeste, e você está ligado no VHS. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Isto sim é rádio. Thank you. Isto sim é rádio. So well behaved, so beautified, I'm sorely to Hora certa na outra, 2h15 horário de Brasília, 1h15 horário do Nordeste. Esse é um grande One Hit Wonder. Sign Your Name com Terence Trent D'Arby. Antes Gabriela, Quero Mais. Laura Pausini, Loneliness, que é uma versão em inglês para La Solitudine. 14 Bis, Linda Juventude, Three Dark Nights, Joy to the World, e Milton Nascimento, Maria Maria. Agora 2:20, horário de Brasília, e já já, depois do intervalo comercial, voltamos para o último bloco do VHS desse domingão, dia 8 de dezembro de 2013, com dose quádrupla de Arquivo do Morto, Dr. Pimpolho. E olha, os 4 episódios que nós escolhemos têm a ver com fim de ano. Vamos saber então como é que o Dr. Pimpolho passa o fim de ano. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Casa da Angélica, um programa cheio de atrações, deixando as suas tardes mais animadas. Uma dupla pra lá de briguenta, que se envolve nas mais loucas perseguições. Tom e Jerry, as divertidas histórias de uma garotinha que conquista corações. Punk, a levada da breca. A garotada não pode perder. É só ligar no SBT e se deliciar. Casa da Angélica, onde mora a alegria. De segunda a sexta, 3:15 da tarde. O melhor sabor está sempre aqui. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola, picles, ou pão com gergelim. Dois Big Macs. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola, picles, ou pão com gergelim. Quatro Big Macs. Vem viver com a gente esse grande sabor. Esse é o momento, que gostoso que é. Macio, fofinho, olha que gostoso, fofinho e macio. Tudo que fofinho, tão fofinho, tudo recheado com leite maltado. Tudo tão macio, tão fofinho, estou louquinho por Lolo. Estou louquinho por Lolo. Todo chocolate Nestlé. Eu sou fofinho Nestlé. Lolo é fofinho. Alcípia invadida pelos irmãos Ferrugem, a quadrilha dos velocípedes feios e ultrapassados. Mas surgem os destemidos Troll. Procure um dos destemidos Troll. Pop, Bólide, Mototroll, Tonka, Velotrol e Mini Velotrol. E diga adeus aos velocípedes ultrapassados. Melhor do que nunca, a família Trapo, o melhor programa da televisão brasileira. Otelo Pepino Trapo, o chefe da família, é quem convida para você morrer de rir. Com seu filho Sócrates, o filósofo da família Trapo. A sensacional Verinha, uma garota jovem guarda super moderna. Gordon, o distraído mordomo que deixa cair. Mamãe Helena, querida por todos. E o formidável Carlos Bronco Dinossauro. Uma família louca, divertida, uma família genial. Você vai morrer de rir com a família Trapo. Não perca, domingo às 19:20, a família Trapo. Patrocínio exclusivo da São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima. Pois bem, 2:25 horário de Brasília, 1:25 horário do Nordeste, o VHS, o penúltimo VHS de 2013 está de volta. E lembrando, familiaquatica.webnode.com já está atualizado com uma matéria sobre tudo o que aconteceu no Paulista Juvenil, grandes destaques, aliás, duas, são as três são os destaques que eu gostaria de falar. Gabriele Concato, Giovana Diamante e Felipe Ribeiro de Souza. Olho nesses três, os caras detonaram no Brasileiro Juvenil e também no Paulista Juvenil. Mas afinal, quem ganhou? Vou dar uma dica, são as poderosas. Leia mais em familiaaquatica.webnode.com, que também traz o panorama completo, a cobertura completa do Brasileiro Júnior, troféu Júlio Delamare, torneio este que aconteceu na piscina do Botafogo, a piscina mais bela do mundo, Maurício Mar, no Rio de Janeiro, e que contou com o Corinthians mais uma vez como campeão. Todos os textos do Campeonato Brasileiro Júnior você encontra em familiaaquatica.webnode.com. A água é a nossa casa, e não perca a partir do dia 18 a nossa cobertura completíssima do Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, troféu Júlio Delmari, e também podemos ver do Open CBDA Correios de Natação. Nós estaremos, inclusive, todos os dias às 10 da noite, apresentando programetes com entrevistas e tudo que rolou durante as provas e a classificação até aquele dia. Então não se esqueça, diretamente de Porto Alegre, todos os dias às 10 da noite, programetes especiais do Open CBDA e do Brasileiro Sênior, que estaremos cobrindo para o familiaaquatica.webnode.com. E agora, vamos ao arquivo do Moro, último de 2013. E como eu falei, Doutor Pimpolho fez um grande sucesso quando exibimos, e agora vamos saber como é o fim de ano do doutor mais turrão do mundo. Vamos lá, agulha, bota aí. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu. Chuchu Beleza, yeah. Doutor Pimpolho. Ei, Doutor Pimpolho, o pessoal aqui do escritório tá querendo saber se o senhor vai participar do Amigo Oculto desse ano. Não, Sinegui, primeiro você tem que saber se eu vou autorizar vocês a fazerem Amigo Secreto aqui no meu escritório, meu. Ai, Doutor Pimpolho, todo ano a gente faz. Todo ano? Vai se fuder, meu, e nunca me convidam pra participar. É, Doutor Pimpolho, convida sim, o senhor é que nunca quer participar. Ah, então esse ano eu vou participar, meu. Ah, que ótimo. Olha, então eu vou preparar os papeizinhos. Olha, gente, quem tirar o próprio nome, devolve o papelzinho aqui na sacolinha e pega outro. Vamos lá. Tira um. Caramba, essa mina, cara. Olha, olha, olha, olha. Olha isso, Lady. Deixa eu tirar meu papelzinho logo que eu tenho mais o que fazer, vai. É, tá aqui, Doutor Pimpolho. Aliás, antes eu quero saber quem me tirou. Mas, Doutor Pimpolho, a regra é que não pode contar quem tirou quem. Lady. Aqui na minha empresa quem faz as regras sou eu, fui claro. O dia que você tiver a sua empresa, aí você faz um amigo secreto com as regras do jeito que você quiser, meu, beleza? Agora na minha empresa não, meu. Vai se fuder, meu. Anda aí, vai. Quero saber quem me tirou. É, fui eu, Dr. Pimpolho. Você? Não, você não, meu. Você não tem grana pra comprar presente bom, vai. É, mas o que vale é a intenção, né? É, sim. Ô, Matias, toma aqui, ó. Você que me tirou, beleza? Puxa, Dr. Pimpolho. Ah, meu. Pelo menos um cara da diretoria pra me tirar, né? Vocês acham que eu aceito qualquer porcaria de presente? Dr. Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Chuchu. Chuchu Beleza. Doutor Pimpolho. Com licença, Doutor Pimpolho. Aqui estão as pastas que o senhor me pediu. Tá, Sileide, pode ir. Doutor Pimpolho. Fala, Sileide. Sabe o que, que é? É que esse ano eu gostaria, se o senhor me deixasse, é claro, de enfeitar a árvore de Natal aqui do escritório. É que eu gosto tanto de Natal e... Não, nem fudeu, Sileide. Mas, Doutor Pimpolho, só esse ano. Não, Sileide. Eu pago do meu bolso, Doutor Pimpolho. Do seu bolso? É, eu gosto tanto de Natal que, se o senhor deixar, eu pago com o meu dinheiro a árvore do escritório. Ah, é? Bom, se é assim, então tudo bem. No dia seguinte... Ai, Sileide, ficou linda essa árvore de Natal. Ai, Gisele, você gostou? Claro, tá uma uva. Ah, menina, mas me deu um trabalho pra colocar essas bolas. Custou muito caro. E não? E paguei tudo do meu bolso. Não acredito. Mas e se o Dr. Pimpolho não gostar? Você vai jogar o seu dinheiro no lixo? Ele quase nunca gosta de nada. Ai, Gisele, relaxa, menina. Você acha que eu não conheço a peça? Isso aqui é tudo risco calculado, amiga. Se ele não gostar, eu levo a árvore pra minha casa. Afinal, fui eu que paguei, né? Olha, olha ele aí, olha ele aí. Ah, esse, Lady. Não perdeu tempo, hein, meu? Já montou a árvore. É, né, Dr. Pimpolho? E aí, gostou? Gostei. Não acredito. Gostou mesmo, Dr. Pimpolho? Gostei. Gostei tanto que até vou levar pra casa. Ô, Jarbas, bota na picape da firma e leva pra mim. É, mas, Dr. Pimpolho... Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu, fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Chuchu. Chuchu Beleza. Yeah. Doutor Pimpolho. Alô? Alô, Cileide? Fala, Doutor Pimpolho. Cileide, você tá chateada comigo? Eu? Não, Doutor Pimpolho. Cileide, você sabe que eu dependo muito de você e que você tem me ajudado muito nesses últimos anos. Eu sei, Doutor Pimpolho. Então, eu queria dizer que hoje, daqui a uma hora, quando chegar o ano novo, eu queria que você fosse uma pessoa mais feliz do que foi em 2003. E olha, Cileide, se eu puder cooperar com isso, ó, pode contar comigo. Puxa, obrigada, Doutor Pimpolho. Que isso, Cileide. Mas você não tá chateada comigo, não, né? Não, Doutor Pimpolho. Sério mesmo? Sério. Então tá bom. E aí, como é que foram os preparativos pra ceia? Doutor Pimpolho, a mesma coisa que sempre. Correria, né? Bom, Cileide, então é isso aí. Boa entrada de ano pra você e pra sua família. Pro senhor e pra sua família também, Doutor Pimpolho. Então beleza, Cileide. Deixa eu ir que o pessoal já tá indo pro barco. Tá certo, Doutor Pimpolho. Então tchau, Cileide. Tchau, Doutor Pimpolho. Feliz ano novo. Cileide, você tá perto aí da minha mesa? Tô. Então pega a relação dos nomes que estão aí em cima, manda por e-mail pros americanos de Feliz Ano Novo e, ó, não esquece de aprontar os relatórios que eu pedi pro dia 2, hein? Quero os relatórios na minha mesa, meu. Prontinho pra quando eu voltar de viagem, tá? Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Chuchu. Chuchu Beleza. Yeah. Doutor Pimpolho. Oi, Margarete, tira o peru do forno e abre a lata de pêssego pra eu enfeitar. Caramba, pô, faz 2 horas que eu coloquei essa cerveja pra gelar e ainda tá quente, pô. Valdemar, você já arrumou o chuveiro? Daqui a pouco o pessoal vai começar a querer tomar banho. Ai, não vejo a hora de assistir o show de fogos no Gonzaga. A hora que eu voltei da praia o pessoal já tava tudo se arrumando. Ai, falar em praia... Maristela, vê se seu pai não quer comer milho, ó. Sobrou lá da praia e eu coloquei dentro do forno. Aonde, Cileide? Ali, ó. Deixa eu colocar na água quente, linda. Ai, nem precisa, Cileide. Com a fome que ele tá, ele come esse milho frio mesmo. Ai, gente, esse ano é maionese de pobre, viu? Não tem palmito, ó. Cileide, coloca 2 latas de ervilha, pô. Cadê aquele vidro de maionese que tava com óleo que eu guardei do bife à milanesa? Esse aqui, ó. Gente, quem vai fazer a unha do pé, hein? Ai, tia Lourdes. Cida, vem você, fia. Vem, aproveita e vamos lixar esse calcanhar aí. Amor, tem alguma coisa pra comer aí? Sim, amor, olha, tem um resto de macarrão com sardinha. Pica 2 salsichas e bota ali no meio que fica uma delícia. Minutos depois... Gente, quem será agora? Alô? Cileide, vai se fudeu. Por que você não me ligou? Tinha combinado com você que dia primeiro você tinha que me ligar pra resolver o caso da nota fiscal. Ai, mas Doutor Pimpolho, ainda não é dia primeiro. Faltam 20 minutos. Cileide, aqui na Austrália já é dia primeiro, meu. A referência sou eu, não você. Manda, vai, pega as notas fiscais que eu quero falar. Doutor Pimpolho, eu tô aqui na praia. O quê? Na praia? 20 pra meio-dia você tá na praia, Cileide? Vai se fuder. Tá demitida, meu! Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Muito sério, eu não quero ter um patrão como o Doutor Pimpolho. Imagina, a gente, eu, mãe, irmão e sobrinho no Gonzaga. todo mundo preparado para ver a festa de fogos na praia do Boqueirão. De repente, nego me liga. Por favor, coloca a nota fiscal que aqui na Austrália já era o ano novo. Imagina começar 2014 assim, eu, hein? Bom, o Arquivo do Humor volta também ano que vem no nosso primeiro programa de 2014. É o seguinte, o primeiro programa de 2014 seria dia 26 de janeiro, né? Mas, devido a alguns fatores, entendo esse concurso, vou adiar o programa, ao início do nosso programa, vou dar mais um mêsinho de férias e nós voltaremos no dia, no primeiro domingo do mês de março, ou seja, dia 2 de março de 2014, começa a temporada 2014 do VHS, ou seja, muita coisa boa, muitas novidades e programas especiais aguardam por você a partir do dia 2 de março, com a volta do VHS aqui na Ultra Web Rádio. Fique conosco, hein? Que agora, iniciando o nosso último bloco, tem Ney Mato Grosso com Promessas Demais, tema de abertura da novela Paraíso. 2h36 horário de Brasília, 2h36 horário do Nordeste. Você está no VHS. Sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração. O paraíso começa, é só começar. Onde nós dois somos um, um que não tem amizade. Para nenhum não tem jeito algum que não bata no peito. Felicidade é o rio que vai, o rio que vai.

Aqui é Amanda Kiel e você está ligado na Ultra Web Rádio. Isso sim é rádio. There you are. You're at the top, you drive your big fancy car. And you shine your diamond rings on everybody's nose. And everybody knows who you are. And you're the king of the hill. And when you walk in the world, it stands still. You got everything a man could ever want. High on Eagle Mountain, long live. Hora certa na outra, 5 para 3, horário de Brasília, 5 para as 2, horário do Nordeste. Esse amor chega assim, esta maneira, não tem a culpa. Caballo de la Habana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día lo cuento así de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Gypsy Kings com Bamboleo, antes Kid de Abelha com Todo Meu Olho, Todo Meu Ouro. Ainda tivemos Rick Pinnett e Oak com King of the Hill. E ainda antes disso, Angélica, Angelical Touch, Elvis Presley, Don't Be Cruel e Ney Matogrosso com Promessas Demais. Muito bem, falta um minuto para as 3 horas de Brasília, um minuto para as 2, horário do Nordeste. E vamos acabar na hora hoje. Antes, a gente precisa lembrar que este foi o último, penúltimo, aliás, VHS da temporada. O último será semana que vem, com o troféu Sandra de Bronze 2013, especial de 4 horas de duração, com muitas surpresas, muitas coisas boas e os melhores de 2013. No Sandra de Bronze 2013, eu anunciarei os nomes no último VHS do ano, que irá ao ar domingo que vem, no mesmo horário, hein? Meio-dia, mas que irá ao ar até as 4 da tarde, horário de Brasília, e 11 da manhã, das 11 da manhã, no horário do Nordeste, até as 3 da tarde, horário do Nordeste também, ok? Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, a vocês pela fenomenal audiência. Então voltamos no domingo que vem com o VHS último da temporada. E por falar no último, daqui a pouco, 4h30, estaremos de volta com a transmissão de Bahia e Fluminense e da última rodada do Brasileirão, comigo e com Diego Ramon. Quem cai? Quem fica, hein? Meu Deus, eu desculpa.

Amiguinhos, por hoje é